Nós é o efeito dessa porra. Somos efeito dessa porra. Nós é o efeito dessa porra. Somos efeito dessa porra. Meu passado é fudido, esse motivo leva eu mesmo a ser meu corretivo. Hoje me dedico, erros lapido, entende a razão da palavra preciso e do valorizo a importância da vida. Do que acredito é prisão preventiva, mente procria enquanto um desanimo. Sistema pode com a tua alegria, não tem um rei alto, não vai na esquina. Sem alto astral, sem motel para as minas. Fique legal, curte a porra da vida. Eu fico pra trás, mas com minha autoestima. Catolesado de todos que visa, tia na madruga, ninguém predomina. Vê, paga pra ver os fatos reais. Realmente entender a diferença que faz de ouvir ou não tá consciência. O que que tu acha? Faz diferença ou não vai mudar em nada? Querer ficar com a paz ou ficar com a desgraça? Faz diferença ou não vai mudar em nada? Porque onde eu tô não enxergo o que quero. Olho pro lado, vejo que eu não quero. Mesmo focado, é os mesmos critérios. E desfocado, eu vou pro cemitério. É concentração ao extremo, do interno ao externo. Concentrar, fazer bem feito pra tudo sair correto. Primeiro passo é paz, segundo é dialeto. Terceiro vai meu dedo pra quem acha que é esperto. Pra quem acha que é esperto. Pra quem acha que é esperto. Na terra da ignorância, quem usa a mente é rei. Gravatado joga sujo e rouba de quem não tem. A vida é passageira, te atropela feito um trem. Vacilou, rodou na pista, pisco o olho, ficou sem. Na terra da ignorância, quem usa a mente é rei. Gravatado joga sujo e rouba de quem não tem. A vida é passageira, te atropela feito um trem. Vacilou, rodou na pista, pisco o olho ficou sem. Siga minha sina na disciplina, sempre em alerta, mente ativa na correria do dia a dia. Eu procuro a saída pros B.O. da vida. Eu tento entender o errado, eu tento entender o certo. Toma isso como exemplo pra tentar fazer o correto. Eu busco a forma certa de expressão, de manifesto. Com pensamentos protesto, mensagem, quero progresso. Sem se esquecer do resto, que tem que viver de resto. Dependendo do congresso, que só investe no regresso. Só pensando no sucesso de si próprio. E a favela que se entope de nojo, tem que assistir novela. E é foda, vixi. Eu vejo a correria, a polícia prende um. Brota mais quatro na esquina, muita erva, cocaína. Respeito, fama e mino, crime te dá e te tira. Não piscar, você vai ver. Minha mente está armada, totalmente engatilhada. Pros políticos e os parda que quer ver pobre sofrer. Não sei porquê, porque nossa classe fez pra você. Fica foda a votação quando se tem que escolher entre o AS ou o PT. Aí Brasil é pra fuder, tanta merda que acontece, não dá nada se é você que usa terno e gravata importada que disfarça o cheiro da podridão e do dinheiro que cês lava. Quer tapar na cara pro meu povo, só restam migalhas, falhas do sistema que não se antena com as mancadas dada. Faltou só o nariz vermelho pra essas palhaçadas. Nosso país é um grande circo e o governo foco da piada. Promete tudo, não cumpre nada, dificultando a nossa jornada. E o povo ainda iludido na eleição vai lá e vota, vota. Sente o gosto da derrota, derrota, derrota. Na terra da ignorância, quem usa a mente é rei. Gravatado joga sujo e rouba de quem não tem. A vida é passageira, te atropela feito um trem. Vacilou, rodou na pista, pisco o olho, ficou sem. Na terra da ignorância, quem usa a mente é rei. Gravatado joga sujo e rouba de quem não tem. A vida é passageira, te atropela feito um trem. Vacilou, rodou na pista, pisco o olho, ficou sem. Sou contra oscilações de paz. Paz. O mundo inteiro pede paz. Paz. Minha família pede paz. Paz. Os maloqueiros pede paz. Bem mais.